plantas crescem dentre as páginas dos livros, enquanto nós dobramos folhas de papel muito seco e frágil, sob compridas mesas de tampo polido e cotovelos melancólicas, senhoras descansam merecidamente, tranquilamente, sóbrios, sossegados. Entre as páginas dos inúmeros livros colocados à inacessível altura dos cabelos maviosos da deusa, certo comprometida em manobras altamente subtis, parecem azáleas e rodoendros em profusão, acompanhando em beleza ritual as diversas assinaturas, perigosas, em alguns casos definitivamente decisivas. Os invólucros de metral estão a ser pousados com método nos seus lugares indiscutíveis, pois os funcionários debutados e indigitados para tal mistério temem a pena de morte prevista em código administrativo de últimas raras consequências. Se, porém, em análise justa, houvessem ponderado nas instâncias dos dois homens vestidos de bobo, parecidos ao cair da tarde elaborada, pelo medo e pela necessidade de segurança, nem um largo vidro da porta de batentes cobraria tilintando seu riso cristal e demência. Alguém pede por vezes a viagem por excesso de alarme e automaticamente as lâmpadas do vasto compartimento tremulam em aceno de alegria e despedida, sem que no entanto lhes ocorra o falível das suas provisões, ou o tempo e a demora do coração feito da névoa, a qual se cruzam as únicas espadas festivas do mundo. Terminemos com um leve sussurrante gesto de comprazimento aquelas nossas tépidas atividades, com um sorriso de ligeira compreensão ao espelho e a máquina de serenidade na mão. Might be a rose blue or a blue rose.